se preparar. E aquela capelinha que também fechada está, em breve suas janelas se abrirão. E nesse dia a terra toda acordará, mais cedo para ver a luz do sol chegar. As pessoas se espantarão ao sentir que a luz chegou, e não vê o sol chegar. Desta vez o sol se envergonhou ao ver a luz maior, pois é dia do Senhor. O serviçal da paz chegou à terra pra reinar. O amor falido deste mundo mudará. O negro e o branco serão povo sem separação, na mesma língua todos se entenderão. Os montes festejarão, pois é o dia do seu Criador. Senhor, os governos lamentarão toda fome e destruição, trazendo só pra si exaltação. Pense que é vaidade, minha palavra é a realidade. Num instante subiremos e você quero chorar se preciso sofrer, me desdobrar. Mas quero ver você caminhando ao meu lado comigo, ser a metade, sempre sorrindo. No pedestal se curvando, oh meu Deus, você aprenderá como é bom, muito melhor. Levantando as mãos para o ar, bate palmas, bate palmas. Respirar é estar aprovado para louvar, para louvar, para louvar, para louvar. A minha alegria hoje se completa, está firmada, está firmado, e vou caminhar com Deus sempre ao meu lado. Está confirmado, está confirmado. No pedestal se curvando, oh meu Deus, você aprenderá como é bom, muito melhor. Levantando as mãos para o alto, bate palmas, bate palmas, respirar. estar aprovado para louvar.